já não dá pra comprar. Nada pro café, nada pro almoço e nada para o jantar. Tão passado, não vai sustentar. É preciso nutrição pra gente pelo menos pensar. Muitas compras não vamos fazer. Vou comprar arroz ou feijão.